Lounge Brasil, Lounge Brasil, Lounge Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, eu sou o Ritmo e você está ouvindo o Lounge Brasil Podcast número 2. Quero agradecer a todas as pessoas que mandaram e-mails de encorajamento por esse projeto. As pessoas do Orkut que estão na nossa comunidade e todos aqueles que acrescentaram nosso feed nos seus agregadores. Semana que vem tem podcast especial The Every Corporation, com muita informação e música sobre essa banda. Fiquem conectados que mais novidades virão. Essa semana vamos fazer um podcast baseado em algumas sugestões que recebi por e-mail. E devo dizer que o setlist ficou bem legal. E nós vamos começar com uma coisa bem brasileira. Caetano Veloso com uma música de 1966, apresentada pela primeira vez no Festival Internacional da Canção pelo grupo MPB4. E ficou em quarto lugar. Em 1996, Caetano Veloso se junta a Cesária Évora e interpretam com os arranjos de Ryushi Sakamoto, É Preciso Perdoar, no CD Red Hot and Hill, disco em benefício da luta contra a AIDS no mundo. A união de tanto talento em torno a um clássico da MPB não poderia dar em outra coisa. Muita qualidade. Thank you. forgiveness was much more than you could ask of me. I wanted to be fooled. Now pain is all of me. Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar. E não querendo pedir, nunca soube o que é perder pra encontrar. Eu sei. Francesa, mas com membros de várias nacionalidades, um francês, um argentino e o outro suíço. Basicamente eles misturam música eletrônica ao tango, mas também se divertem, criando pérolas como essa música antiga de Sarah Vaughan, remixada por eles, Gotham Project e Sarah Vaughan, do CD Vancouver Mixtape número 2, Wherever Lola Wants. And your heart and soul. Eu sou a Nai e você está ouvindo o Lounge Brasil Podcast. O corpo humano é a carruagem, eu, o homem que a conduz. Os pensamentos, as rédeas. Os sentimentos são os cavalos. Batom. DJ Stephanie De Lucia aparece em muitas coletâneas de lounge como Best of Café Ibiza e Ambient Lounge. Essa faixa é do duplo CD Ambient Lounge Volume 2, Expecting Lightning. Foi uma sugestão de um dos membros da nossa comunidade no Orkut. Essa banda foi uma das primeiras a usar samplers e toda a eletrônica para produzir suas músicas inteiras nos anos 80. A faixa que você ouve é Moments in Love. We'll be right back. Lounge Brasil com é uma banda inglesa formada por dois integrantes que nos anos 90 já tinham trabalhado na produção dos Pet Shop Boys e Robert Plant. No final dos anos 90 lançaram um EP com o nome de Zero Seven, por muito downtempo. Chegou-se a dizer que o Zero Seven era uma resposta britânica para o trabalho dos franceses da banda Air, mas o Zero Seven mostrou muito talento. A faixa que você ouve agora é extraída do álbum Buddha Bar, Volume 1, Doris Day. Melodrama way. Lounge Brasil. É isso aí, pessoal. Mais uma vez chegamos ao final. Semana que vem tem mais. É só esperar para conferir o especial com The Avery Corporation, que já está sendo produzido e está ficando bem legal. Como sempre digo, as suas sugestões são muito importantes e podem ser mandadas para o e-mail loungebrasilpodcast@gmail.com. Um abraço, fiquem com Deus e tenham uma ótima semana. Até a próxima. Tchau.